disseram que os ventos às vezes eram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida é muito vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós quem eram os donos da situação? Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem oculta o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem.